Oi, vou logo avisando antes de começar os gravamentos. Gravamento ou gravação? É porque eu não sei falar direito. Oi, o que tocar direitinho, no final vai ganhar um chazinho de capim santo, viu? Pra comer com cuscuz de 8 dias. Vai! Começando por Súdia, vai Súdia. Toca a bateria aí pra nós ver, vai. A pisada é segura. Minha amiga Cissa Pioenta no contrabaixo. Solta o contrabaixo pra gente ver, vai. Eita, ó Cissa tocando direitinho, vai ganhar chá de capim santo, viu? Meu parceiro, Johnny Pioento, nas latas, bata os pai. Tá porra, Johnny. Gostei, viu? Agora ficou legal. Agora junta os três e passa tudo. Passa tudo, vai. Isso aqui é bom do gato preto. Repete oro nosso pra tocar no paredão. Bora, meu parceiro Thiago e Yuri. É nóis, daquele jeito. Essa vai tocar no paredão do tomate. Já sabe. Meu parceiro Victor, paredinho impacta. Parceiro Thiaguinho CD, Jefinho CD, DJ Piu Piu de Itambé. Tamo junto. Meu parceiro Alisson CDs, estourou. Ai.